agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central, sua noite, no melhor estilo. Olá, Brasil apaixonado, estamos chegando a partir de agora, aqui no seu rádio, com mais um Encontro Central. Hoje é terça-feira, 21 de junho de 2016. Um abraço forte para você, meu amigo, um abraço forte para você, minha amiga. Juntinhos, começamos o nosso Encontro Central com uma confissão. Simplesmente diga, eu te amo. Com um desejo, diga que quero estar com você. Com voto, realize sua felicidade. Com sonho, tenha momentos eternos com quem você ama. Emocione-se com o primeiro beijo que puder dar. Tenha um objetivo: viver uma vida apaixonada a dois. Faça um pedido e ame. E lembre-se, ame para sempre. Tudo isso porque o amor é mais importante em todos os momentos de nossa vida. E quando se apaixona, quando você ama de verdade, procure amar eternamente. Esses conselhos te dou para juntos vivermos o nosso Encontro Central, com músicas, belas canções apaixonantes, os recadinhos do coração e, claro, também a linda tradução. A partir de agora está no ar o nosso Encontro Central, a trilha sonora da sua vida. Encontro Central. Encontrar uma história de amor não acaba. Estamos apresentando Encontro Central. Yeah. Você ouviu? Bela canção para se apaixonar, para viajar no tempo. São belas canções de amor que tocam seu coração. Aumente o volume do seu rádio no nosso Encontro Central. Encontro Central. What you got if you ain't got love? The kind that you just wanna give away. It's okay to open up. Go ahead and let the light shine through. o coração batendo mais forte. Encontro Central.

you're the light that has always seen me through. In you Central. É só

encantaria. De querer um pouco menos. Como eu gostaria de poder viver sem você. Porém, não posso. Sinto que morro. Estou me afogando sem teu amor. Como eu gostaria de poder viver sem ar. Como eu gostaria de acalmar a minha aflição. Como eu gostaria de poder viver sem água. Me encantaria roubar teu coração. Como poderia um peixe nadar sem água? Como poderia uma ave voar sem asas? Como poderia a flor crescer sem terra? Como eu gostaria de poder viver sem você. Porém, não posso. Sinto que morro. Estou me sufocando sem teu amor. Como eu gostaria de poder viver sem ar. Como eu gostaria de acalmar a minha aflição. Como eu gostaria de poder viver sem água. Me encantaria roubar teu coração. Como eu gostaria de te lançar ao esquecimento. Como eu gostaria de te guardar em uma gaveta. Como eu gostaria de te apagar com um sopro. Me encantaria matar esta canção. My love fits to the tune of you. then you are my love too. Let my love shine throughout the world. To every mountain top and steeple, let it be felt by every soul.